Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Essa aqui é uma aula especial que eu estou recebendo a visita de uma amiga queridíssima que acompanha as minhas aulas e conferências desde 1989, quando eu acho que eu ainda usava calças curtas, né? Então está aqui, Marília, seja bem-vinda, volte sempre. Então, bom, hoje eu queria explicar a seguinte coisa. Quando a gente vê esta tremenda influência da Escola de Frankfurt, marxismo cultural, etc., o pessoal realmente acredita que precisa, em face disso, defender os valores opostos, defender o cristianismo, defender o capitalismo, né? Defender a liberdade, defender a democracia, defender a família, etc., etc. E isso tudo está monstruosamente errado. Isso não funciona e nunca vai funcionar. Por quê? O esquema da Escola de Frankfurt, assim como outros esquemas parecidos que surgiram durante a história, ele age menos pelo conteúdo das suas teses, das suas propostas, as quais inclusive são, vamos dizer, temporárias e ocasionais, porque elas mudam muito, do que pela sua lógica interna profunda. Essa lógica, ela se impregna no cérebro como se fosse um programa de computador, sem que você perceba. Você não está pensando naquilo, você está pensando no conteúdo. Por exemplo, ah, eles querem destruir a família, vamos aqui defender a honra da família. Bom, você pode até defender a honra da família, mas a lógica, o sistema lógico, os princípios lógicos que estruturam a Escola de Frankfurt já entraram na sua cabeça e você já está pensando do jeito deles. E por isso mesmo você acaba sempre sendo pautado por eles. Quais são esses princípios profundos? Na verdade, são muito simples. É o que eles, Theodor Adorno e Max Horkheimer, chamaram de dialética negativa. O que é dialética negativa? A dialética, desde o início da história, é uma técnica de você, através do negativo, chegar ao positivo. Quer dizer, você opõe as teses uma à outra, né? Primeiro você tem a negação, depois você tem a negação, e no fim você tem a conclusão positiva. Eles inventaram uma dialética na qual não há conclusão positiva. Você só tem o negativo, depois o negativo do negativo, o negativo do negativo do negativo, e assim por diante. A hora que você acostumou, leu um livro deles, ouviu uma exposição deles, você já impregnou isso e você acaba pensando assim. Isso cria uma insegurança mental terrível, porque simplesmente não há conclusões. Tanto que quando esse pessoal apoia alguma coisa, eles apoiam durante algum tempo, em seguida eles mudam. Por exemplo, começou o negócio de movimento gay. Até um certo ponto é um movimento gay, depois já muda, agora já é, né, é o transexual, depois o transexual, agora é o direito ao incesto, depois vai ser a necrofilia, a bestialidade, isso não para, não para. Então quem resumiu muito bem foi esse escritor Michael Walsh, né, que eu botei a frase dele no Facebook hoje, justamente para preparar esta aula. Então diz ele, os frankfurtianos nunca têm de ficar na defensiva, porque como eles não propõem nada, eles não têm que se defender. Eles só atacam, atacam e atacam. Isso é o tempo todo. E o outro lado fica assim. Se você tem que se defender, bom, você já está em desvantagem. Você já está na defensiva, então você está sendo. O defensor é pautado pelo atacante. É a coisa mais óbvia do mundo, né? Eu percebi isso há muito tempo. E tudo o que eu fiz na vida, se acabou dando certo, funcionando, derrubando a hegemonia, derrubando a ditadura intelectual comunista que dominava o Brasil, foi exatamente porque eu nunca defendi coisa nenhuma. Eu usei o mesmo método deles. Por isso, quando eu usei aquela frase, eu vim para foder com tudo, parece piada, mas era a pura verdade. Se você ler tudo o que eu escrevi a respeito desse pessoal, eu não estou defendendo nada contra eles, né? Eu só estou falando mal deles. E é por isso que funcionou. Porque contra isso eles ficam indefesos. Mesmo porque, como eles só têm a força de ataque, eles não têm força defensiva. Queria mostrar uma coisa similar que aconteceu na história. Vocês sabem que quando aparece o regime nazista na Alemanha, a Alemanha não podia ter um exército. Então a União Soviética oferece o seu território, e oferece dinheiro, e ajuda técnica, ajuda militar, para criar um exército alemão no exterior. Se não fosse isso, o nazismo jamais teria virado um problema. Tá certo? Mas, enquanto isso, Stalin estava preparando a invasão da Alemanha. Porque ele pensava assim, ele via os nazistas como membros loucos do movimento revolucionário. Ele disse, esses caras são capazes de destruir tudo, eles vão na frente, destroem a civilização burguesa inteira, mas eles ganham, mas não levam. Então a gente vem atrás e toma tudo. Esse era o plano. E ele colocou, vamos dizer, todas as forças russas na fronteira para invadir a Alemanha. Só que é o seguinte, ali só tinha força de ataque. Por isso, quando o Hitler invade a Rússia, coisa que o Stalin não esperava que eles fizessem, levou muito tempo para a Rússia poder se defender. Aí é que eles começaram a criar armas defensivas. Então, por exemplo, eles tinham muitas armas estratégicas, quer dizer, grandes bombardeiros que iam invadir a Alemanha para bombardear porto, bombardear fábrica, etc., etc. Como é que eles iam poder defender o seu próprio país com isso? Eles não tinham armas para isso. Então tiveram que começar. Inclusive foi ali que criaram, acho que 50 milhões desse fuzil Mosin-Nagant, do qual hoje você compra, nos Estados Unidos você compra um por 100 dólares. Os americanos compraram tudo, eu tenho um aqui. E eu tenho a fotografia do Stalin, mostrando ali o primeiro Mosin-Nagant que saiu da fábrica. Então eles levaram mais de um ano para se preparar, para poder. No fim, eles, claro que. No fim eles venceram o nazismo, porque invadir a Rússia é fisicamente impossível. Você consegue chegar até um certo ponto, mas dali não passa. Mas, você vê, esse pessoal frankfurtiano tem o mesmo problema que os russos tiveram. Eles só têm arma de ataque. Eles não sabem se defender. Tanto que você vê de tudo que eu escrevi contra eles, mas tudo, tudo, tudo, que eu disse coisas horríveis. Contei todos os podres, todos os crimes, todas as loucuras, né? O que que eles alegam contra mim? Você já viu algum deles discutir alguma tese minha? Nunca. Eles não se metem. Tudo que eles têm a dizer contra mim é o seguinte: ele é astrólogo e é guru do Bolsonaro. São duas coisas que eu não sou, porque a primeira eu deixei de ser 38 anos atrás e a segunda eu nunca fui nem serei. Mas lembro até que durante a campanha os filhos me pediram para fazer um prefácio para a biografia do pai. Eu falei: não, não faço porque eu não participo de campanha. Não tenho nada a ver com isso. Mas vou votar no Bolsonaro. Eu digo, vou votar no cara, mas não participo da campanha dele. Então, isso é tudo que eles têm a dizer. E isto é sinal de fraqueza. Isso é como é que se diz? É picuinha, picuinha de derrotado. Eles não têm como discutir. Se juntar a intelectualidade esquerdista inteira, eu venço deles. Juntar Marilena Chaui, Vladimir Safatle, toda esta gente, eles não têm capacidade para discutir comigo. Botaram o Alexandre Dugin. O que aconteceu com o Alexandre Dugin? Se ferrou. Porque eu sempre segui o negócio do Sun Tzu. Conheço o seu inimigo melhor do que ele se conhece a si mesmo. Então eu falei, esse negócio de marxismo eu conheço melhor que ele. Escola de Frankfurt eu conheço melhor que ele. Eu entendo a Escola de Frankfurt. Eles não entendem. Eles idolatram. Você vê aquele exemplo daquele parágrafo, onde eu disse que o Max Horkheimer estava defendendo o incesto. Eles ficaram escandalizados. Onde se viu? Até a Folha publicou fake news, etc., etc. Daí eu vou lá, analiso o texto e falo: vê, vocês não sabem ler. Quer dizer, você idolatra o autor, mas você não entende o que ele está dizendo. Vamos analisar, pá, pá, pá, e você vai ver. Ele está realmente dizendo que se um menino é privado da possibilidade de trocar carícias eróticas com a sua mãe, ele está gravemente lesado, lesado do ponto de vista existencial e tem até a sua capacidade racional é afetada. Se isso não é defender o incesto, é o quê? Então, quer dizer, vocês estão lendo isso aí e repetindo, e idolatrando, mas vocês não entendem. Eu entendo a escola de Frankfurt. E por isso eu sei que esses caras de Frankfurt eram satanistas. E eram uns imbecis, se você pensa bem. E hoje eu não entendo. Quando eu era jovem, eu li isso aí, levava muito a sério. Cheguei a prezar muito o livro do Max Horkheimer, Eclipse da Razão. Vamos dizer, o Georg Lukács, que foi o pré-fundador. Até tenho ainda um certo respeito por ele, enquanto crítico literário, não mais do que isso. Mas como filósofo e como estrategista do comunismo, é um desastre total. Ele agrava um problema que já existia. Desde o início existia um problema no marxismo. Marx diz que só os proletários podiam ter uma visão objetiva da história. Portanto, a ciência verdadeira da história era um monopólio da classe proletária. Mas se era da classe proletária, como é que foi um burguês que escreveu a primeira versão? Não é possível. Tem um teco errado. E ele sempre via que o proletariado era o agente fundamental da revolução, mas que ele precisava ser guiado pelos intelectuais. Então, peraí, se é a revolução dos proletários, é dos intelectuais. O que aconteceu na Rússia? Os intelectuais tomaram o poder e oprimiram o proletariado. O que aconteceu em todo lugar que teve a revolução? Isso. Este problema estava no marxismo original, já estava lá, mas Marx viu que o problema existia, mas não quis mexer nisso. Falou, isso é pepino, vamos deixar para depois. Ou então ele não sabia mesmo como resolver isso aí. Ele sabia que havia um conflito de interesses entre os proletários e os intelectuais, entre os quais ele próprio. Mas ele não quis mexer nisso, por quê? Porque ele estava disputando a liderança dos proletários. Ele, como fundador ali do movimento comunista, né, ele queria ser o chefe, né, o chefe da Revolução Proletária. Né. Então, já havia esse problema lá. Isso aí se agravou ao longo do tempo de uma maneira extraordinária. Isto é a origem, vamos dizer, do caráter ditatorial de todos os regimes comunistas. É por causa disto que não é possível haver comunismo democrático. Eles podem falar, mas não existe. Por quê? É uma classe que toma o poder dizendo que é outra. Então, a primeira vai dominar a segunda, evidentemente. Não é isso? Agora, nos anos 60, esses filósofos da Escola de Frankfurt chegaram à conclusão de que não era possível mais explorar a contradição. Eles chamam conflito de contradição, né? Usa um termo dialético para descrever uma situação bélica. Então, não era mais possível explorar o conflito ou contradição entre proletários e burgueses, porque os proletários estavam passando muito bem. Marx tinha previsto que os proletários ficariam cada vez mais pobres no capitalismo e eles estavam cada vez mais ricos. Então, chegaram a ter um nível de vida que nem o regime socialista jamais nem sonhou. Tá certo? Então, o proletariado não queria mais revolução, o proletariado estava contente com o capitalismo. Eu falo, então, agora nós temos que explorar novas contradições. Foi aí que surge o problema. Né? O Georg Lukács, por volta de 1910, no livro História e Consciência de Classe, ele cria a ideia da consciência possível do proletariado. Ou seja, nós temos que apostar não na consciência do proletariado, porque o proletariado não tem consciência de nada, mas tem a consciência possível, quer dizer, a consciência que o proletariado vai ter no futuro. Mas quem vai dar essa consciência para o proletariado? Os intelectuais. Então, essa história de consciência possível é um novo truque para disfarçar o caráter de revolução dos intelectuais e fingir que é a revolução proletária. Quer dizer, não resolveu o problema. Daí, mas o pessoal da Escola de Frankfurt, que eram todos, de certo modo, discípulos, pelo menos foram muito influenciados pelo Georg Lukács, eles deram um passo adiante. Eles dizem, não adianta mais querer explorar, vamos dizer, o conflito proletário com os burgueses, nós temos que descobrir novas contradições. Veja, enquanto eles estavam pensando isso, o Stalin já tinha pensado também a mesma coisa. E ele resolveu esse problema usando o quê? A estratégia fascista, que era ter, em vez da luta do proletariado contra a burguesia dentro de uma nação, existe a luta das nações proletárias contra as nações burguesas. Isso é a ideia fascista. O Stalin adotou isso no mundo inteiro. Né? O terceiro mundismo que ele inventou é isto. Toda a estratégia do Partido Comunista Brasileiro, desde o tempo do Getúlio Vargas, é exatamente isto. Quer dizer, era o comunismo nacionalista internacional. Não quer dizer apenas anti-imperialista ou anti-americano. É um nacionalismo muito peculiar, porque não dá valor à cultura nacional, às tradições nacionais, nada, nada, nada. É só um nacionalismo de ressentimento contra um suposto explorador estrangeiro. Não é isso? Mas, enquanto Stalin estava fazendo isso, os frankfurtianos deram um passo a mais. Eles falaram, não, nós precisamos descobrir novas contradições. Como descobrir novas contradições? Através da dialética negativa. Se você usa uma dialética na qual você não visa a chegar a uma conclusão positiva, mas apenas a explorar novas e novas e novas e novas e novas negações, pronto, onde você mexer, você descobriu conflitos e contradições sem fim. Então, eles também se inspiraram, vamos dizer, Hegel falava do trabalho do negativo, quer dizer, a destruição do mal supostamente gera o bem, segundo Hegel, né? Mas eles não queriam o bem, eles queriam só continuar a destruição. Por quê? Eles falam, o que nós podemos propor? Nós vamos propor o socialismo, nós já vimos que porcaria que é o socialismo na União Soviética, na China, etc., etc. Nós queremos isso? Não, nós não queremos. Então nós não sabemos o que propor. Mas, por outro lado, nós odiamos o capitalismo, odiamos o Ocidente, odiamos a Igreja Católica, odiamos toda a civilização ocidental. Então como é que nós podemos destruí-la? Através da dialética negativa. Tudo está sempre ruim. Isso tem uma consequência psicológica formidável, formidável. Por quê? Os antigos militantes comunistas, eles faziam o mal e sofriam o mal com base na esperança de um futuro melhor. Havia uma promessa futura, né? O paraíso socialista, o reino proletário, a democracia proletária, a extinção do Estado, tudo isso era no futuro. Os frankfurtianos não prometem nada. Eles só estão aplicando a dialética negativa. Então, o militante frankfurtiano, ele não espera uma recompensa no futuro. Ele tem uma recompensa imediata. Por quê? A dialética negativa realiza aquilo que o Marx formulou em palavras, mas nunca realizou, que é a crítica radical de tudo quanto existe. Então, o frankfurtiano, grande ou pequeno, o frankfurtiano ou frankfurtianinho, seja o Max Horkheimer, o Teodoro Adorno, ou qualquer Zé Mané da PUC, da USP, ele, tão logo ele aderiu a isso, ele é o crítico de tudo, ele é o crítico do universo. Em face dele, tudo está errado e tudo é o mal. E ele mesmo não pode ser criticado, porque ele não é um componente do mundo, ele é o crítico, ele é o observador crítico. Então, nada pode ser exigido dele, ele nunca pode ser cobrado e ele nunca pode ser criticado. Ele se coloca acima do universo. Não é acima do capitalismo, acima da Igreja Católica, acima da família. Não, acima de tudo quanto existe. Marx foi muito claro nesse ponto. Só que Marx inventou esse negócio da crítica radical, tudo quanto existe, mas ele mesmo não conseguiu fazer. Ele fez apenas a crítica do capitalismo. Tinha muita coisa na civilização ocidental que Marx prezava. Marx e o próprio Lucas prezava. Por toda a tradição, vamos dizer, do realismo, na realismo ocidental na literatura, Marx prezava muito isso, e o George Lucas também. Né? George Lucas prezava muito, vamos dizer, o realismo burguês. Né? E o pessoal da Escola de Frankfurt já transcendeu isso. Para eles tudo é errado, eles não pretendem chegar a nenhuma conclusão positiva e eles não têm nenhum ideal positivo a propor. Eles não estão propondo o socialismo, eles não estão propondo o império gay universal, eles não estão propondo coisa nenhuma. Não se iludam com isso. Né? Tudo o que eles criticam é só para criticar outra coisa em seguida, é para continuar destruindo. E a recompensa psicológica disso é imediata. Você não precisa esperar o paraíso socialista. Você não aposta no futuro, você aposta no seu próprio poder imediato de se sobrepor a tudo e criticar tudo e ficar livre de todas as obrigações e compromissos. Isso quer dizer que qualquer vagabundo que entre nisso, ele se torna o crítico do universo. Você imagina o que é isto? Isso é uma arrogância demoníaca. Porque se você se coloca acima do universo, você virou Deus? Não. Por isso que eu vejo esse pessoal que diagnostica, falando essas ideologias, o homem quer ser, a teomania, eles querem ser Deus. Eu falo, não. Eles querem ser o demônio. Eles não estão tentando imitar Deus. Eles estão tentando ser o demônio. O acusador mor. Eles só acusam o tempo todo. É o que diz o Michael Walsh. Eles nunca defendem, eles só atacam. E este é o truque deles. Mesmo que você esteja contra eles, tá certo? Você, quando defende os seus ideais, você já se tornou alvo para eles. O que quer que você defenda, eles vão atacar. E eles não têm nada para defender. Então, a única coisa a fazer com eles é mostrar o que eles estão fazendo. Então, olha, você está brincando de capeta, mas você é capeta do baile gay, do Scala Gay. Tá certo? Você para capeta, meu filho, ainda falta muita coisa. Você é um coitado. Você é um burro. Você não entende o que lê. Você é um analfabeto funcional. Tá certo? Você está se enganando a si próprio e fazendo de conta que tem um poder que você não tem. Quanto mais poder você se arroga, mais medo você tem. Você está sempre com medo, você está sempre derrotado, você está sempre por baixo. Por quê? Tudo que você faz é negativo, meu filho. Você nunca vai conseguir nada, porque no fundo você não quer nada, você só quer destruir. E é o que você vai conseguir. Ora, Aonde termina a dialética negativa? Termina a discussão da destruição de si própria, é lógico. Porque não é como a dialética antiga, que tem a negação, depois vem a negação da negação, daí tem o positivo, o positivo fica de pé. Não tem, é sempre vai continuar a negação. Então, resultado, eles se destroem a si mesmos. Não é isso? E por isso mesmo, eles só apostam em coisas que vão dar necessariamente errado. Por exemplo, olha aqui, nós queremos promover os transexuais, mas ao mesmo tempo queremos acabar com todos os estereótipos sexuais. Digo, mas se assim, não tem estereótipo, como é que o sujeito vai virar transexual? Hã? Um transexual é necessariamente um sujeito que imita um estereótipo feminino. Apaga o estereótipo, ficou tudo igual, agora não tem mais transexual. Então a transexualidade se destrói a si mesma. Não é isso? Quer dizer, é o transexual que as 3 horas da manhã ele vai no espelho e vê a barba nascendo, né? E vê, não tem jeito. É por isso que 40% dos transexuais operados se suicidam. Porque não dá para fazer isso. Né? Também, as coisas impossíveis que eles querem impor, né? O sujeito que acha que ele é uma mulher, ele diz, muito bem, ele acha, mas eu estou vendo como homem. Não é isso? Por que que a opinião dele deve valer mais para mim do que os meus próprios olhos? Ou seja, aquela piada do Groucho Marx, afinal você vai crer em mim nos seus próprios olhos, virou realidade. Tem transexuais que parecem mulher, sem sombra de dúvida. Se aparece um desse na minha frente, eu chamo de senhora ou senhorita, sem o menor problema. Mas daí aparece o Laerte na minha frente, meu Deus do céu. Aparece o sujeito que parece o Schwarzenegger. E quer que eu chame de senhora ou senhorita? Fala, não vai dar, porque eu estou vendo outra coisa. Eu não posso furar meus olhos só para contentar a sua opinião. Então, coloca as pessoas numa posição absolutamente insustentável. É? Começa a fazer leis que são leis da rainha de copas. Entendeu? Leis são impossíveis. Né? Ou é como no filme do Woody Allen, Bananas, né? Que o cara toma o poder, ele vira o rei, vamos falar o primeiro decreto. E agora em dentro todas as crianças de 14 anos passam a ter 8. E agora em dentro todas as roupas de baixo passam a ser roupas de cima. Começa a fazer leis desse tipo, eles estão fazendo isso na nossa frente. Esses dois idiotas que propuseram legalizar o incesto, hã? Casamento incestuoso. Hã? Ou seja, eu disse, é o partido dos motherfuckers. Literalmente, não estou xingando. Hã? Eles querem comer suas mães. É? E quer que o Estado legalize isso aí. Né? Então, curiosamente, você vê, o Max Horkheimer defende os jogos eróticos entre filhos e mães. Ele não menciona pais e filhas. Né? Porque isso aí facilitaria o quê? O machismo, o império machista, a opressão machista das pobres garotinhas. Então você vê que a proposta ela já traz um problema dentro de si imediatamente. A proposta é autodestrutiva, de algum modo. E todas as propostas deles são autodestrutivas. E por isso mesmo, só o que eles vão conseguir, eles não vão conseguir fazer o socialismo jamais, porque o próprio socialismo destrói. Eles só conseguem transformar o capitalismo no inferno, que é exatamente o que eles estão fazendo. Então, se você, perante eles, você assume a atitude defensiva, você quer defender os seus valores, aí você está oferecendo um alvo para eles. Quanto mais positivo você acha que o seu ideal é, mais eles vão atacar. E eles não precisam dar satisfação a ninguém, porque eles estão livres de quaisquer obrigações. Quando você vai ver, estudar em profundidade a escola de Frankfurt, e você vê que tem milhares de meninos nas nossas escolas que acreditam que a escola de Frankfurt ela está pregando a liberdade, quer nos livrar do sistema, quer nos livrar da Matrix, etc, etc. E vocês não estudaram nada, meu filho. Olha, talvez o homem mais inteligente da escola de Frankfurt foi o psicólogo Kurt Lewin. Kurt Lewin trabalhou no tal do Tavistock Institute, né, que é o órgão que cria engenharia social e técnica de manipulação, e que espalhou para o mundo inteiro movimentos musicais como rock, heavy metal, etc, etc. Música satânica, para escravizar a juventude. Se você vê o que aconteceu ali no Woodstock, aquela molecada toda ficando louca, né, fazendo suruba na lama, né, se destruindo, tomando droga pesada, né, tudo isso é o Tavistock Institute. Tudo isso foi o seu Kurt Lewin e outros parecidos com eles. Né? Então, você está confiando na libertação que te vai ser dada pelo mestre da escravidão. Né? É que vocês não sabem isso. Por exemplo, o pessoal pensa, escola de Frankfurt, eles pensam é Theodor Adorno, e Max Horkheim e Walter Benjamin. Né? Bom, Benjamin era um coitado, dizia até que foi a KGB que o matou. Né? Mas Kurt Lewin, quantos desses meninos estudaram no Kurt Lewin? Ninguém. Se disser, existe algum gênio na escola de Frankfurt, Kurt Lewin era um gênio. Um gênio da psicologia e um gênio mau, sem dúvida. Isso não quer dizer que tudo que ele fez na vida foi mal. Veja, outra característica da escola de Frankfurt. Eles todos fugiram da Alemanha, quando veio o nazismo, e vieram para a América. Aqui foram bem tratados, pegaram os melhores empregos, né, foram paparicados, né, e escreveram um livro chamado Personalidade Autoritária, quer dizer que a sociedade americana é igual à sociedade nazista. Eu digo, por que eles não voltam para lá, então? O que, que é isto, meu Deus do céu? Quer dizer, o sujeito é incapaz de ver a diferença entre uma sociedade opressiva e uma sociedade democrática. Ele pega, vamos dizer, analogias remotas. Né? Essa noção de extrema-direita que existe hoje, o sujeito é contra o aborto, ele é extrema-direita, então, portanto, provavelmente ele é um nazista, ele é opressor de mulheres, de judeus e de índios. Foi que a escola de Frankfurt criou isso. Eles sabem que isso é falso, mas pouco importa. Porque o que importa é a dialética negativa, o que importa é continuar a destruição da destruição da destruição, até que disso apareça um não sei que, um miraculoso não sei que, que vai resolver todos os problemas de uma vez. Eles sabem que isso não vai acontecer. Não é isso? Então, eu penso, hoje eu penso assim, como é possível as pessoas perderem tempo com um idiota como esse Theodor Adorno, num século que teve o Bernard Lonergan, que teve o Erich Wegener, que teve o Louis Lavelle, que teve tantos outros. O cara é um mico. Se você estuda esta formação dele, só se interessou por música e crítica social. É só isso que ele pensou. Os problemas fundamentais da filosofia, ele só mexeu para fazer isso. O único problema fundamental que ele mexeu é o problema da dialética. Que ele mexeu para quê? Para perverter a dialética completamente, transformá-la num buraco sem fundo. Foi isso que o cara fez. Mas, depois que eu vi esse caso dos frankfurtianos incapazes de ler um parágrafo óbvio do Max Horkheimer, falei, aí eu entendi. Os caras aderem a essas coisas. Por que eles não entendem? Se entendesse, ficaria horrorizado. Então você também não precisa defender valor nenhum, é só você mostrar o que os caras estão fazendo. É claro que você tem que fomentar os valores positivos, mas não na base de defendê-los. Por quê? O império da escola de Frankfurt, como é o império da dialética negativa, ele fecha as portas para toda a cultura universal. Eles só aceitam aquilo que eles podem aproveitar de algum modo. Então, vamos dizer, a imensidão de ignorância que eles geram em torno é exemplificada por aquele famoso dicionário crítico do pensamento da direita. Eles fazem um dicionário, 120 autores fazem um dicionário inteiro sobre um assunto que eles desconhecem por completo. Se você for ver o número de autores direitistas importantes que estavam ali ausentes, você fala, isso aqui é uma celebração da ignorância. Eles não estão querendo enganar ninguém, eles se enganaram a si próprios em primeiro lugar. Eles fizeram dialética negativa com eles mesmos. Né? Então, se você pegar, por exemplo, o número de livros que eu coloquei em circulação, evidentemente não são só livros da direita. Né? Isso aí é... O pessoal da Folha vai dizer, ah, ele divulgou os livros da direita. Sabe o que é isso? Eu divulguei livros essenciais de todas as áreas do conhecimento humano que vocês, professores universitários, nunca tinham ouvido falar. Vocês nunca leram Louis Lavelle, vocês nunca leram A Psicologia do Maurice Fadini. Tem um monte de contribuições científicas essenciais que vocês ignoram por completo. Por quê? A escola de Frankfurt, ela fecha você dentro do esquema dela. Porque só ela te dá esta posição de você se colocar acima do universo e não precisa dar satisfação a ninguém. Se você sai dali, você sente que você pode ser atacado também. Tá certo? Então, o que fazer com essa gente? Ficar na defensiva, defender nossos valores cristãos, a família, tudo isso é perda de tempo. Tudo é superficialidade. Você tem que ir na lógica profunda do que eles estão fazendo e mostrar para eles, e mostrar como eles são ridículos. Como são todos infantis, todos animais, todos analfabetos, todos incapazes, e ficam cada vez mais incapazes quanto mais se aprofundam nessa porcaria. Você vê, se você pega toda esta música drogada que se espalhou pelo mundo desde a década de 60, tudo isso foi escola de Frankfurt, gente. Woodstock foi escola de Frankfurt. LSD é escola de Frankfurt. Né? Rock pauleira é escola de Frankfurt. Né? Tudo que veio na indústria da música de massas. Eles são a favor da indústria da música, mas não, eles falam horrores dela. E ao mesmo tempo trabalham para ela. O que é isso aí? Dialética negativa. Nós sabemos que isso é um horror e por isso mesmo nós vamos fazer. Né? Tem um livro de um repórter holandês que ele dá lá uma informação que eu ainda vou verificar. Entre outras inúmeras informações úteis, o cara chama-se Robin de Ruiter. Eu não sei ler holandês, eu só sei dele através de menções que foram feitas em outros livros. Entre outras informações que ele dá uma que eu vou investigar, mas que me parece verdadeira pelo contexto ali. Ele disse que os Beatles eram semi-analfabetos em música. Eles mal sabiam tocar violão. Quem compôs as canções deles foi o Theodor Adorno. Agora, você sabe o efeito devastador da música dos Beatles. É tudo celebração do LSD, da droga. E você sabe como terminou John Lennon, como terminaram outros. Vocês têm ideia da porcaria que os Beatles fizeram no mundo? Né? Beatles e outros inumeráveis conjuntos. Eu tenho aqui uma coleção de letras de canções de principais conjuntos de rock americano. Todos eles têm pelo menos uma canção de celebração do Satanás. Quer dizer, é satanismo explícito. Né? Quando você vê aquele pessoal, os beatniks, né? Tem um deles que estourou a cabeça da própria mulher brincando de tiro ao alvo, botou uma... quis brincar de... de... não, não é roleta russa, aquele herói suíço que botava maçã na cabeça do filho. Guilherme Tell. Guilherme Tell com uma pistola 44 Magnum. Com a maçã na cabeça da mulher, estourou a cabeça da mulher. Você vê, a vida toda desses caras é uma miséria sem fim. Tudo isso aí, meu filho, veio com a escola de Frankfurt. Isso é o quê? É a dialética negativa, a destruição da destruição da destruição da destruição. Quem leva isso a sério por mais de 10 minutos é um idiota. Portanto, eu sou um idiota porque eu levei por 15 minutos. Né? Então, hoje aqui acertei minhas contas com ele e estou dando aqui a dica. Não defendam nada. Né? Só... esse pessoal só pode ser atacado. Eles não têm armas defensivas. Eles não sabem se defender. Tá bom? Então é isso aí. Bom, fazer uma pausa, daqui a pouco eu volto com as perguntas. Só faz o teste. Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá. Se vocês ouvirem a minha cachorrinha latindo, é a opinião dela, viu? Então vamos lá. Betinho Alves. Professor, eu sou aluno novo. O senhor está me dando uma formação muito importante na minha vida. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos lá. O senhor fala na valorização do indivíduo em relação ao coletivo. Eu compreendo, mas esse processo não pode levar a um comportamento egoísta? Como evitar esse sistema? Você vê, esse negócio de egoísmo, né, você vê que tem a Ayn Rand que criou a filosofia do egoísmo. Né? Ela acha que se todo mundo for egoísta e cuidar dos seus próprios interesses, no fim todos vão sair ganhando. Então, acontece o seguinte, egoísmo e altruísmo não são conceitos filosóficos. Conceito filosófico é de uma coisa que não se confunde com nenhuma outra. Tá certo? Como, por exemplo, razão e intuição. São intuição é o que você percebe imediatamente, razão é o que você raciocina, é o que você constrói na sua mente. É? Não há possibilidade de confundir uma coisa com outra. É? Agora, egoísmo e altruísmo estão sempre misturados. Não existe egoísmo puro nem altruísmo puro. Onde tem uma coisa, tem outra. Por exemplo, você diz, Jesus Cristo se sacrificou pela humanidade, então foi altruísta. Eu digo, e vê o que ele ganhou com isso. É? Vê o que Deus Pai deu para ele, tu deu o universo inteiro. Ele não sabia que ele ia ganhar isso? Né? Ele achava que ele ia só se ferrar? Não, ele não achava. Então você vê que nem no caso de Jesus Cristo você pode separar as duas coisas. Ele fazer o bem para todos vocês, para todos nós, é fazer o bem para ele. E ele fazer o bem para ele é fazer o bem para todos nós. Deu para entender? Do mesmo modo que se você pegar o diabo, você acha que o diabo quando faz o mal para você, ele está fazendo o bem para ele mesmo? Não, ele está fazendo o mal para ele também. Não é isso? Então, esses não são instrumentos que possam oferecer uma descrição correta da realidade. São impressões. Egoísmo e altruísmo são apenas impressões. Herbert Spencer criou o conceito de condutas ego-altruístas. Na verdade, toda conduta nossa é ego-altruísta. Tá certo? Então, desligue-se desse problema. Você faça o que tem de fazer. Não pense se é para você ou para os outros. Tá certo? Você vê, se o sujeito é totalmente egoísta, ele vai querer curtir tudo sozinho. Como é possível curtir tudo sozinho? É? Você vai, não vou levar essa mulher para a cama porque eu não quero dar prazer a ela, eu quero prazer só para mim. Como é que você vai fazer um treco desse? Não dá para fazer. Então, você faça o que você, é bom para você, de tal modo que isso irradie, que isso espalhe alegria, espalhe felicidade, espalhe bem-estar, porque o bem-estar dos outros vai alegrar você também. Deu para entender? Vamos lá. Ícaro Rupsel. Voltei para a universidade em um curso mais de acordo com o que sinto ser minha vocação, mas percebo que a universidade é um ambiente imbecilizante, mesmo quando não exige do aluno adesão a certa ideologia. Sinto que, sendo mais velho, sou resistente a esse processo. Mas quanto aos mais jovens, que podem fazer? Olha, eu acho que você sempre pode fazer. Uma vez tem um aluno meu que chegou e falou, não, se eu abro a boca, o meu professor me oprime, eu tenho medo dele não me passar de ano. Eu digo, não, você tem que fazer o contrário, você tem que humilhá-lo. Em toda aula, você estuda o assunto melhor que ele e humilhe o sujeito na frente de todo mundo. Você vai ver, ele vai te dar 10 até o fim do curso. Por quê? Se o sujeito não tem caráter, não tem personalidade, a única coisa a qual ele é sensível é o medo. Então, não tente agradá-lo, só o intimide. E você vai impor a ele uma síndrome de Estocolmo. De tanto apanhar de você, ele vai acabar gostando. E dito e feito, funcionou. Isso sempre funciona. Não aceite, né? não tente se defender, não o trate com respeito, jamais, nem com desrespeito. Trate-o com frieza, tá? E frio, uma frieza cheia de desprezo. É isso que tem que aprender. Não pode, você não pode ter um envolvimento emocional na briga. Você tem que dizer, eu estou aqui profissionalmente para ferrar com a sua vida, né? Ferrar com o seu destino, ferrar com a sua carreira, tá certo? E não tem nada contra você, é apenas business, né? Vamos lá. Felipe Catapan, a síndese de que nos fala São Boaventura no seu itinerário da alma a Deus pode ser considerada como o que guiava Sócrates, sem a menor sombra de dúvida. A síndese é a percepção dos primeiros princípios morais, né, que está acima de qualquer regra moral específica. Se o sujeito não tem isso, ele não tem nada, né? Talvez nós pudéssemos até estudar, já pensei em estudar a questão da psicopatologia, da conduta psicopática, como uma falta da síndese. Porque o psicopata pode aprender regras morais, mas ele não as apreende nesse sentido profundo. Né? Ele, houve um sujeito que testou, mostrou, por exemplo, mostrando cenas e filmes comoventes, né, que tinham sentido moral para um psicopata. Uma pessoa normal, essas cenas afetam as áreas emocionais do cérebro. No psicopata, afetam as áreas linguísticas. Ele não participa daquela emoção. Ele aprende um vocabulário que ele vai aprender a usar. Então, um psicopata sabe imitar as emoções das quais ele não participa. Ele as domina intelectualmente. Né? Vamos lá. Tiarlis Sozzi. Sei que o momento ainda é cedo para a conclusão referente à Amazônia, mas poderiam afirmar que nesse momento, que é um exercício de medição de força dos globalistas pela ideologia ecologista mundial, sintetizado na expressão nossa casa, do Macron, ou trata-se apenas de propaganda do vai que cola? Eu acho que é um pouco as duas coisas. Né? A capacidade manipulatória dessa elite global foi testada pela primeira vez na campanha antitabagista. Né? Então, eles sabem que muito pessoal religioso é sensível a isso. Então, ele lança uma campanha à qual é difícil você se opor. Não é isso? Mesmo os fumantes. Né? O único fumante cínico que eu conheço sou eu. Eu fumo, eu acho que faz bem, e estou pouco ligando se ninguém gosta. Não é isso? Agora, a maior parte dos fumantes, não, isso vai acabar me matando. Então, por que você continua fumando, idiota? Cada baforada que o sujeito está, vou morrer, você vai morrer mesmo. Se você está tão convencido que a coisa faz mal, bom, você vê quantas baforadas o sujeito dá por dia e está fazendo essa auto-hipnose o tempo todo. Quanto tempo você espera viver assim? Não dá. Então, até os fumantes estavam pedindo, impeçam-me de fumar porque eu não tenho força de vontade. Daí vem o cara da campanha antitabagista e proíbe de fumar, ele até agradece. O economista Walter Williams escreveu um artigo excelente analisando esse negócio. Foi a primeira campanha em nível mundial e que funcionou. Isso aí só não pegou assim, na União Soviética não pegou, né? E não pegou na Suíça, não sei porquê, e no Japão, daí não pega. Mas no resto dos Estados Unidos, Europa Ocidental, todo mundo caiu nessa coisa. Eles não precisam mais testar, eles sabem que o que quer que eles lancem bem planejadinho vai pegar, né? Qualquer porcaria, por mais idiota que seja. Né? Mas essa história, vamos dizer, da invasão, e você ocupar um país, não, peraí, aí já é demais. E eu acho que ele estava realmente querendo testar. Ou então ele é idiota mesmo ao ponto de acreditar que ele vai fazer isso. Vira, os franceses já tentaram invadir o Brasil uma vez e se deram muito mal. Eles podem tentar de novo. Né? Você acha? Vira o tamanho do Brasil, meu Deus do céu. Né? Ninguém tem condição disso. Talvez só a China. Né? Só tem outro lugar, tem isso. Soldado sobrando é na China, só se a China invadir, o resto não dá. É uma ideia tão cretina que não é nem para discutir, mas isso nos fez bem, por quê? Despertou o orgulho nacional. Você vê, o Brasil se formou nas seguintes ocasiões, na Batalha de Guararapes, todo mundo se juntou para repelir o invasor, na Guerra do Paraguai, né, o povo brasileiro apoiou maciçamente a guerra do Paraguai, ao passo que na Argentina morreu mais gente no fronte interno lutando contra a guerra do que na própria guerra. Tá certo? Então, vou dizer, a identidade nacional se formou nesses dois momentos e está se formando agora pela terceira vez. E está se formando em torno da pessoa do Bolsonaro, o qual efetivamente representa os valores da nacionalidade. Ele é um patriota, ele é um nacionalista, ninguém duvida disso. Então, até a Rede Globo foi obrigada a apoiá-lo. Diz que pesquisa do Ibope mostra que de cada 4 brasileiros, 3 estão a favor do Bolsonaro. Então, temos que agradecer ao Macron, ou como eu chamo, Macrocon, tá certo? Por ter ajudado a produzir esse resultado, insuflar essa consciência patriótica no Brasil. Muito obrigado. Rosalvo Neto. Para fazer uma guerra cultural, precisamos aprender a escrever e depois escrever de uma forma a controlar os fluxos das ideias, assim como o senhor fez nas suas obras. Quando o senhor irá ensinar a fazer isso? Olha, tem coisa que a gente sabe fazer e não sabe ensinar. Essa é uma delas. Eu sei fazer isso. Tudo que eu fiz foi planejado. Cada detalhe da minha linguagem foi pensado para desarmar essa gente, né? No sentido de que eu não vou entrar numa discussão de ideias com eles. Eu não estou aqui para provar que a sua ideia está errada. Estou aqui para provar que você não presta. Não é isso? Então, eu me lembro até no debate que eu tive com o João Pedro Stedley, né? A plateia inteira, só a gente do MST. Né? Eu falei, não, eu não sou contra o seu movimento, eu só não gosto dessa porcaria do seu líder. Pronto, acabou o debate. Eu vou pensar nisso, mas eu não me considero qualificado para ensinar isso como técnica. A gente pode ensinar pelo exemplo, né? Estou mostrando como se faz e tal, mas eu não tenho uma teoria disso, eu não tenho uma técnica expressável em palavras. Professor, esse problema aqui, Eduardo Moretti, esse problema da classe intelectual no marxismo não é um problema inerente à ideologia marxista? Falar consciência proletária não seria uma figura de linguagem, uma camuflagem do fato desse problema ser inerente ao ideal marxista? Eu acho que esse problema é inerente ao marxismo. Né? O marxismo já surge com essa contradição, quer dizer, o burguês que está ensinando ao proletariado aquilo que só o proletariado poderia ensinar. Começou mal o negócio, né? Então, só podia terminar no quê? Numa ditadura de intelectuais que oprimiu o proletariado, como de fato aconteceu. Vamos lá. Isabela. É possível que a depressão das mulheres de hoje em dia seja um resultado dessa dialética negativa? Sem sombra de dúvida. Isso leva todo mundo para o buraco. Quanto mais o cara se aprofunda na dialética negativa, mais ele odeia tudo, inclusive a si mesmo. Falo principalmente sobre as mulheres, porque são as que mais se consomem na insatisfação da atualidade. Muito bem, essa história de você pegar qualquer grupo que esteja se sentindo prejudicado por qualquer coisa e explorar a insatisfação dele, vai jogar esse grupo contra outros grupos e, automaticamente, o grupo que se sente prejudicado está sendo pautado pelo seu suposto opressor. Portanto, quanto mais você o combater, mais você se sente inferior. Mesmo que você ganhe vitórias legais ou sociais, e tal, você é inferior. Né? Então, você vira, há quanto tempo acabou a escravidão? Você vira como os negros, pelo menos nos Estados Unidos, subiram de nível de vida, que é um negócio incrível. A comunidade negra americana é a 18ª economia do mundo. Hein? Sabe lá o que é isso? Quanto mais dinheiro eles têm, quanto mais senadores eles elegem, quanto mais presidente de empresas eles fazem, mais eles se sentem oprimidos. Por quê? Por causa da dialética negativa. Eles vivem, né, da reclamação. Eles vivem de falar a negação da negação, o mal do mal. Isso aí não pode alegrar ninguém jamais, meu Deus do céu. Isso aí só vai deprimir todo mundo. Né? Mulher é a mesma coisa. Quanto mais você oprimir seu marido, mais você vai achar que ele está te oprimindo. Você está sendo pautada pela figura do seu marido. Mesmo que ele não faça nada contra você, você vai se sentir oprimido. Então, dialética negativa é coisa de idiota. Né? Bom, eu acho que por hoje já deu, né? Tá bom, então até a semana que vem. Muito obrigado.